violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. A raspa do tacho. Compositores, intérpretes e criadores. Pois então, caro ouvinte, nossa série sobre o violão brasileiro chegará ao fim dentro de mais dois programas, apesar da quantidade de material parecer interminável. Quando projetamos esta série em 2006, eu tinha expectativa de uma portentosa sequência de 50 programas, o que já seria uma experiência de abrangência sem precedentes. No decorrer do trabalho, acabamos por nos darmos conta de que o universo do violão brasileiro é tão rico e diversificado que talvez 80 programas seria uma boa estimativa, pois estamos chegando ao final com quase 150 programas, 148 para ser mais preciso, e com a sensação de que o assunto é inesgotável. Ao longo destes 3 anos, recebemos uma quantidade imensa de gravações e material de pesquisa. Então vamos tratar os últimos 3 programas como se fossem um popurri, misturando assuntos esparsos e exibindo nossas recentes aquisições, que não encontraram espaço na cobertura de um campo específico, como foi a tônica da série até aqui. Eu confesso que meu impulso a idealizar a série do violão brasileiro foi totalmente egoísta. Eu não conhecia o assunto com profundidade que achava que deveria conhecer e fui cavocando à medida que preparava os programas. Neste processo, a consultoria do professor Gilson Antunes foi fundamental porque ele conhece em profundidade um assunto que era novo para mim, os primórdios do violão solista brasileiro. Nós mostramos o violão no início da era das gravações, a partir de 1910. Canhoto, João Pernambuco, Levino Albano da Conceição, Henrique Brito, Mozart Bicalho, nomes importantíssimos que há décadas não se beneficiavam de tal exposição. Destes, o pioneiro de Lermando Reis foi o mais solicitado pelo público. Portanto, vamos homenageá-lo com uma faixa que ficou de fora do programa que foi a ele dedicada. Ouvimos de Dilermando Reis a valsa Iá, com o autor ao violão, de um disco chamado Gritos d'Alma, de 1968. Agora eu gostaria de mostrar um compositor violonista cujas gravações só chegaram às nossas mãos na semana passada, graças à gentileza do nosso maior colaborador, o musicólogo Ivan Pascoito. Trata-se de duas canções de Alexandre Sapienza, que eram muito populares nos anos 60, a valsa Luísa e o batuque Preto Velho. Alexandre Sapienza tocou de sua autoria a valsa Luísa e o batuque Preto Velho. É impossível fazer distinções categóricas no violão brasileiro. Ninguém vai discutir que Almeida Prado ou Flor Menezes são compositores puramente eruditos. Mas nossos primeiros compositores e concertistas estavam com cada pé em um lado. Canhoto, que foi o nosso primeiro concertista de violão, não sabia nem ler música. Radamés Inátali, um dos nossos maiores compositores, ganhou a vida como arranjador no rádio. Insisto, o violão é e continuará a ser ainda por muito tempo a ponte ideal entre o ideário popular e a alta cultura. Qualquer tentativa de disseminação da música clássica e da música instrumental brasileira que não passe pelo violão está equivocada na raiz. Na nossa série, nós dedicamos 6 programas a traçar uma panorâmica, também inédita, da obra para violão de Radamés Inátali, incluindo a integral dos 5 concertos para violão e orquestra. No ano passado, o Núcleo Hespérides e o Trio Opus 12 lançaram um CD duplo de obras de Inátali, que contém várias obras inéditas, como a suite que ouviremos a seguir. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atali a suíte brasileira para três violões e piano, com os movimentos Brinquedo, Acalanto, Valsa, Aboio e Desfile, ao piano Rosana Civile, e os três violões tocados pelo trio Opus 12, formado por Paulo Porto Alegre, Delton Glurden e Daniel Murray. Desde que a série foi idealizada, estivemos cientes de que a nossa maior dificuldade seria a escassez de gravações das maiores obras do repertório erudito. Em meio a centenas de CDs de Villa-Lobos, ainda não temos gravações comerciais da maioria das obras de nossos compositores, isso incluindo Mignone, Camargo Guarnieri, Cláudio Santoro e Marlos Nobre, para não falar dos menos prolíficos e dos mais jovens. A nossa única saída foi contar com o idealismo de jovens violonistas que se prontificaram a aprender e gravar estas obras, muitas delas de extraordinária dificuldade, totalmente grátis para o nosso programa. Desta forma, agora a Rádio Cultura conta com um acervo invejável de primeiras gravações mundiais de nada menos que 30 compositores. A estes intérpretes fica nosso sinceríssimo agradecimento e a certeza de que vocês contribuíram para fazer isso. Eu sempre me gabei de conhecer bem o repertório clássico brasileiro, mas ao longo do caminho eu pude conhecer melhor e me surpreender com compositores como Bruno Kiefer, Teodoro Nogueira ou Ricardo Tacuchian. Mas eu não poderia esperar a surpresa que foi Walter Burle Marx, um nome totalmente esquecido pelo nosso meio musical, que teve seu momento de glória nos Estados Unidos como regente compositor e que focalizamos num programa em setembro de 2006. Burle Marx é um pioneiro tanto quanto Villa-Lobos em Atali e Guerra Peixe. Ele é autor do nosso maior e mais profundo tema com variações, uma obra de quase 20 minutos que faz uma bela figura ao lado das melhores obras do gênero do repertório internacional. Baseada num tema modal de caráter trovadoresco, ela se chama Saga do Medievo e ouvimos aqui numa gravação recém-lançada nos Estados Unidos. Thank you. Ouvimos de Walter Burle Marx a Saga do Medievo, tema com variações para violão, tocada por Stephen Aaron, numa gravação recém-lançada nos Estados Unidos. O Brasil é dos poucos países do mundo que pode se gabar de uma variedade de compositores plenamente formados na tradição sinfônica que sabem manusear o violão. Villa-Lobos, Villani Cortes, Inhatle e vários outros. Mas não podemos esquecer que há também muitos compositores violonistas que não estão naturalmente inseridos no circuito da música instrumental brasileira. Vários deles já foram focalizados no programa, mas até agora não encontramos espaço para o carioca, nascido em 63, Roberto Velasco, autor de um catálogo imenso de obras para violão de alta qualidade. Aqui vamos ouvir duas de suas peças, numa gravação lançada nas últimas semanas por Marcos Lerena. Thank you. ouvimos duas peças de Roberto Velasco, Ouvindo Vozes e O Que For Soará. Ao violão, Marcos Llerena. Na semana que vem, continuaremos raspando o tacho do violão brasileiro. Nossos agradecimentos a todos aqueles que forneceram essas gravações inéditas para o nosso programa e, como sempre, a Gilson Antunes pela sua consultoria. Se quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.